Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Atenção, vamos começando assim hoje, é segunda-feira. E aí, Toninho? Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife, como é que tá Recife, hein, cara? Mas parecem coisas lá do céu. E aí, soberano? Quando você saudade. Saudade. Em toda a cidade, quanta liberdade. E aí, Josias? Como tem moça e a velha linda, que coisa mais linda. Como tem moça. Bolinha aqui com a gente, hein, Bolinha? Um abraço pra você! Vem o Renato! Olha o Renatinho! Obrigado pelo carinho! Estamos aqui! Vamos lá! Pois as praias e o sol de Recife, e a rainha, são na terra um pedaço do pois as praias. Amiga Marcela, nossa rainha da cacimba. E também escondido, nosso presidente da Caína Brecha. Vem com a gente. Mas parece. O Marcelo da Rede Samba. Coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol. Aine de Josias! Detona no animal! E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de parque virado. Quando sai tão só aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim e palpitar dos teus braços. Minha amiga Rica de Lúcio, já dando aqui passeio, obrigado, Rica. Um abraço pra você! Aí, Sandrinha! Quando sabe o aí com a Amélia, nossa empresária Amélia Gachês, e também a nossa amiga Ana Maria, lá no Pinto dos Lances, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, para a Mesquita. E aí, Kleber? Saudade. Carroça da Saudade. Quando salienta o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar juntinho a mim e palpitar parceiro Jean, minha comitiva, Carroça é Festa. Aqui do ladinho, obrigado, Jean. A comitiva já com a gente. Obrigado. Fala, minha chão. Paulo. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Baixando o canhoto aí com a gente. Afinal, ele que trouxe sua genitória pra comemorar o seu aniversário. Sabe, aqui do ladinho da carroça, obrigado. Alô, Silva! E aí, Silva? Você não ama ninguém. Pois é. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Passe Brezana Gorete. Esta é lá do bar do Calypso. Juntamente com o Feio aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Bora lá, cara. E os Megatons. Sabe fazer falsidade. Saudade. Queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. A pena gostosa, minha chão. Olha a chuva da Bros. Olha a saudade aí, minha chão. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus. Meu amigo Bolinha, vem Bolinha, dá balão na sequência. Vem Megatops aí com a gente. Minha professora Angélica, obrigado, minha professora. Eu te adorando tanto. Vamos lá. Eu te amando tanto. Saudade. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estão. contava a minha sorte. Parceiro Regi da Treta, grande Regi. Parceiro de velhos carnavais aí do Josias. Obrigado, meu irmão. Meu, um abraço pra você. Vem, César Chan. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, e o Silva, voltar pro teu abraço, e o Silva. Eu sinto falta da tua prisão. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Meu amigo, minha amiga Janete, suas mãos, fica Janete também, é um grande Pedro minha só. Aí do Roxy Bar, obrigado pelo carinho. Vem de sábado com a gente, né? Obrigado. E o meu. Alô, Silvinho! Opa! Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. E a saudade viajou. Para viajar! Mentira! Viajou! Acabou o encanto. E parece até mentira que eu adorava ser. Teu rosto bonito, estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. As horas que juntos passamos, estranho. As coisas que me prometeste, estranho. Tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Estranho, estranho, estranho teu amor. Passando Lúcio Cedês gravando tudo, papai. Vai, Lúcio! O parque, a rua, a chuva. Estranho. Passando Edmilson de Salva Terra. Aí com a gente, só de boa. Esquecendo. Obrigado. Tentava. Aí, minha melhor. Estranho. Estranho. Teus beijos, tuas suaves carícias, estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. Estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Estranho. Esquita. Estranho teu amor. Estranho, estranho, o dia da sua despedida, dizendo que já voltarias, e eu só fiquei esperando. Fica Vanessa Souza, aí com a gente, grande empresário, né, de Portugal. Um abraço, e a doutora Maria do Carmo, aí com a gente, só de boa. Obrigado, sejam bem-vindos, a curtida nossa luxuosa, obrigado. É, Amaral, como foi o jogo ontem, Amaral? Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. Estranho. As horas que juntos passamos, estranho. Saudade. Estranho. coisas que me prometeste. Extraño, extraño o tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Extraño, extraño teu amor. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. E aí, Roberta? Roberta, escuta-me. Amigo Marcelo, já mostrando aí como é que tá a nossa Via Show. Nós estamos já ao vivo aqui através do nosso Facebook, viu, gente? E aí, Pantera? Não há felicidade. Aquele cateado aí da luz, meu irmão. Isso. O nosso baile do real, meu irmão. Via Show. E você vai. O palco do espetáculo. Roberta, escuta-me. Te amo. DJ Josia. CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo. A gente vai rolar concurso daqui a pouquinho. Concurso de merengue. Já já. Escuta-me. Com a gente, a doutora Maria do Carmo. Obrigado, meu parceiro Jay Danilo. Lá de Guaraci. Alô, Danilo! Não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me. O parceiro Alanda, chute certo. E Alan? Volte pra mim. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece o homem é bom. Sorrindo feliz ao meu lado, yeah, yeah. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. O parceiro Boca de comando os vira-latas lá de Guaraci. Vamos aqui com a gente, obrigado Boca. Alô Delano. A equipe cai na brecha. O presidente Dinho juntamente com a rainha da cacimba. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Hoje que tava que eu sei. E aqueles momentos tão lindos. Baixando o campeão ali com a gente. Vivemos. Também com Mesquita. E o Alan da chute chefe. Alô, Ana Maria. Por nada no mundo eu consigo. E esquecer por um só momento. Oh, oh. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. E aí, Júnior? 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo. Oh, oh. De esquecer por um só momento. Oh, oh, 60 minutos por hora. vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Vixe, bora! Lúcio Campos, na cidade. Na manha, Josias, na manha. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. De Lúcio, ela tá falando, hein, Rica? Um abraço pra você, chamo daqui. Só na manha. Aí, Rica. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esquecer. Ei, Solete! Meu amigo Isolete, por aqui passeando com a gente, obrigado. Fala, deixa eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Paty, hein? Só de boa, né, Paty? Paty Costuras. Aí com a gente, obrigado. Tá passeando. E não deixa falar mal de você. Mas, assim. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Toninho já na mão do Lúcio. Deixa prontinho do Toninho. A festa de hoje, a chuva terminou. Olha a experiência. E nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não. Capitão Diego na área, meu. Alô, Capitão Diego! Eu. Olha só de boi de preto velho. Você não me... Já tomando aquele chope na manha. Um abraço! Vamos lá! Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Se foi você. esquecer quem lutou pra acabar. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Sexta-feira, sexta-feira Caribe Show. Sábado e domingo, passando shows na Vila Iracema, viu gente? O tradicional Bingão do Regi. Vamos chegar a fazer uma chuva dessa bacana. Vamos lá! João Bé de Feijão! Se um dia ela vai voltar, nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é. E as megatops, minha amiga Leca, minha amiga a professora Angélica, aqui, som de boa. Agora aqui, passeio, obrigado. Nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Bora, Chuvinho, bora, Chuvinho. Tantos caminhos já andei aqui, e a esperança do meu lado aqui, de outras pessoas. Me enxerguei do Toninho na mão do maluquinho. Vai circular, maluquinho. Vamos lá. Teu som eterno, apaixonado. Cabeção, nome da emoção. Alô, Cabeção! Vai, Cabeção! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. E todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? E aí, minha carroça é peça? Isso eu quero cantar. A presidente Sandrinha, e o presidente, obrigado pelo carinho, andando já por aqui. O Jean, toda a comitiva aí já, junto e misturados aqui na Viajão. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa aqui mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Grande dançarino William. Ela por aqui aquecendo, né, William? Obrigado. DJ Danilo! Fala, Vila Sorriso, um abraço dos seus dias, vira você, meu irmão. Aí com a gente. Marcela Presente, o nome da emoção. É o show da carroça da saudade.

Silva da Marambaia, tá sendo considerado aí dos Jorginhos, juntamente com o João Bede Beijão. Vamos aqui passeando, irmão, show de bola. Obrigado pelo carinho. Alô, limpeza! Bora, Danilo, bora, Danilo. Quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar. Garçonete Adriane, um dia se foi, me deu os garçons aí. Dinga, dinga, dinga, já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga, diga, diga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Meu parceiro Alain, grande Alain do Chute Certo. E o Campelo, o rei do pacote aí com a gente. E o Mesquita tá ali, o Mesquita. Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém. A vida do uísque sempre. Diga, se valeu a pena eu me guardar. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Meu amigo Regi da Treta. Alô, Regi! Bora viajar, Regi! Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Já! A luxuosa carroça da saudade chegou. Estamos aqui, viajou juntamente com a Come. Come da saudade, deu pontapé inicial hoje. Por essa segunda-feira gostosa aqui na Viajou. Bora, Silvio! Opa! Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Lucidez, está gravando tudo, Lúcio. Deixa embora. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Vamos lá! Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Cheiro velho aí na manhã, né, velho? Velho e a patroa Gorete aí com a gente. Eu não presto. Obrigado. Mas eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Eu não presto. Procurando um Então, na comitiva do Balneário Cacimba. E a do Latinho, obrigado. Um abraço pra você. E só levo comigo. E segundo José de Franjinha, aparece por lá. Vontade de me apaixonar. Bora, bolinha! Sou esperança de um amor perdido. E a comitiva lá de Floripa. Lá de Florianópolis. Divido, que só vem com a gente, obrigado. Quem quer gostar? Quero. Encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. E aí, Kleber? Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que querer. Sou esperança de um amor perdido, certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Mas e a saudade aqui na Via Show? Já tem o Hélio do Branjinha. Só tenho carinho. Tô naquela sequência na Caixa Preta. Pra galera que vem hoje engordar aqui com a gente. Obrigado. Bora, Via Show! Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Juntinho no Bate Sai Bem Toga, senhor. Deixa eu pular! Dona Maria do Carmo. Aí, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos lá, Lúcio! Dali Luxuosa! A carroça da saudade. Carroça da Saudade. É a presidente, minha melhor amiga Sandrinha, sempre comandando e sempre à frente da nossa comitiva, comitiva Carroça Versa. Chegando o aniversário da comitiva, hein? Isso é uma loucura. Que no te duela la cama. amigo, estás de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche tú en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche tú en la cama. Es una sexta Caribe Show. Sexta Caribe Show. Sábado, vamos até a Vila Iracema, lá no Bingão do Regi, sábado e domingo. Alô, Wellington Brasil! Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara.